Uma boa noite a todos. Amém, louvado seja o nome de Deus. Abre a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler o verso 17. Verso que possivelmente muitos de vocês sabem de cor. Estamos lá. Hoje o título da mensagem é Perfeição e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Bíblia nos diz assim, no seu último livro, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se colocou em pé sobre a areia do mar. Vamos orar para que a gente possa refletir juntos então sobre a mensagem. Papai do céu eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua presença na nossa vida. Amém. Nós nunca merecemos a tua presença e não merecemos ela hoje, mas o Senhor, através da tua graça, do teu espírito, do teu amor, vem nos visitar. E nós queremos que essa visite possa redundar em salvação na nossa vida, Pai. Amém. Nos perdoando, nos transformando, nos ajudando a nos amar e a te amar acima de tudo. Amém. E assim, a guardar os teus mandamentos e a rejeitar esse mundo e tudo que não vem de ti. Amém. Dá-nos a graça da tua paz e fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos hoje no mundo um desenvolvimento da religião cristã de forma bastante extensa. E cada dia, cada semana, cada mês, surge uma igreja diferente. Existem inúmeras igrejas com aqueles nomes esdrúxulos que as pessoas fazem piada, né? A igreja do Guspe de Jesus. Tinha uma lá que chamava a Igreja Pentecostal. Nós vai, tu fica. Um nome muito esquisito, né? Querendo dizer, sei lá, eles vão para o céu, o resto fica. Eu não entendi muito bem. Enfim, são coisas assim, até chegam a ser engraçadas, mas ao mesmo tempo são tristes, né? O nome de Cristo assim usado de qualquer forma, etc, etc. Porém, nós temos também igrejas cristãs que já têm séculos e séculos de existência. Igreja católica, igreja presbiteriana, igreja ortodoxa grega. Então você tem um ramo de igrejas com tradições de séculos e você tem igrejas com histórias menores. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja relativamente jovem. Ela tem aí mais ou menos 150 anos de existência. Mas ela não deixa de ser uma igreja com uma rica história, com uma história bonita de ser estudada, profunda, a sua teologia, os seus personagens, as pessoas que compuseram esse movimento que nós chamamos de movimento adventista. Bom, a Igreja Adventista, ela tem uma forte identidade profética apocalíptica e ela está grandemente pautada na teologia do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. Poucas igrejas na face desta terra você vai visitar e elas vão querer explicar para você Daniel e Apocalipse. Por questões bastante simples. São dois livros imensamente complicados, imensamente profundos, imensamente enigmáticos e que são alvos de controvérsias porque realmente não são simples de entender. Então você tem um monte de animal surgindo do mar, da terra, não sei o que, e chifre, e depois vento, e não sei o que, e tem estátua, e tem cordeiro, e tem dragão, e tem mulher que bebe uma taça de abominações. Então são imagens que muitas vezes não estão acessíveis no nível superficial. Você tem que entendê-las com grande conhecimento do Antigo Testamento, com grande conhecimento do Novo Testamento. E com certeza o mundo religioso não está muito preocupado em ter grande conhecimento da Bíblia por várias razões. A gente não pode julgar as pessoas, a gente não sabe. Mas o fato é que o mundo religioso vive muito em torno do oba-oba e do dinheiro. Então como é que você faz para lotar a sua igreja de pessoas? Adianta você ficar explicando coisa complicada para elas? Não adianta, né? As pessoas não querem saber de coisa complicada. As pessoas querem saber de coisas simples. Aqui Jesus cura, aqui Jesus salva, aqui Jesus perdoa. E como as pessoas precisam de cura, elas precisam de salvação, elas precisam de perdão. Então elas buscam onde que nesse caminho está sendo apresentado. Agora, se você for dizer, vamos estudar profecia clássica e profecia apocalíptica, as pessoas já não querem saber. Vamos estudar perfeição cristã. Aí vem um monte de maluquice que guarda a lei, que não guarda a lei, que peca, mas que não peca, que nós não podemos pecar, mas que todo mundo peca. As pessoas não querem saber de exercitar a sua intelectualidade, a sua espiritualidade em torno das coisas que a Bíblia diz. Portanto, Daniel e Apocalipse são coisas que vocês não vão ouvir por aí. Agora, vamos passear um pouquinho pela história do Adventismo. Cravado no texto que nós lemos do livro do Apocalipse, está uma ideia que também é muito rejeitada no mundo religioso, que é a ideia da fidelidade aos mandamentos de Deus. Essa é uma grande bandeira adventista. Os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus, têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 12, 17 vai dizer então que o povo de Deus guarda os mandamentos, certo? É a fidelidade à lei de Deus. Agora, o movimento que hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou com Guilherme Miller, começou a estudar as profecias, ele era um leigo, ele não era pastor, não era teólogo, começou a estudar as profecias e concluiu que haveria a purificação do santuário de Daniel 8,14 e começou a calcular quando que seria essa purificação, estudou as 70 semanas de Daniel e etc. E chegou à conclusão que Jesus iria voltar por volta de 1843, 1844. Pregou essa mensagem, comoveu ali a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, muitas pessoas foram ouvir, e aí surgiu aquilo que a gente chama de movimento millerita, que era composto por várias pessoas que estudavam a Bíblia e que vinham de denominações religiosas diferentes. Seria mais ou menos hoje, como a gente faz uma tenda, prega, e ali vão batistas, vai presbiteriano, vai testemunho de Jeová, vai evangélico, vai católico, vai espírita. E o movimento millerita era mais ou menos assim. Existia ali a pregação da volta de Jesus e muitas pessoas de vários grupos religiosos vinham aprender essas verdades. O que que acontece? Chega a data que eles diziam que Jesus ia voltar, obviamente Jesus não voltou, nós estamos aqui ainda. E aí, dentre esses vários grupos que faziam parte do grupo millerita, surgiu o núcleo daquilo que seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, Tiago White e José Bates. Claro que rapidamente esse grupo ele foi se expandindo e houveram muitas outras pessoas. Raquel Oakes, né, que é uma personagem importante, que foi uma mulher que foi um dia assistir um culto de um pastor e o pastor pregava que a gente devia guardar os mandamentos. Aí depois ela foi conversar com o pastor lá no fim do culto e disse assim, pastor, você diz que a gente deve guardar os mandamentos, mas vocês guardam o sábado? Aí o pastor disse não, mas ó, os mandamentos aqui incluem o sábado. E aí diz que foi assim que o sábado foi introduzido dentro do contexto adventista. Claro que iria demorar um pouquinho para ele ser uma mensagem abraçada por todos, mas assim foi que surgiu. Agora, interessante, a partir do momento depois do grande desapontamento, esse grupo que inicia-se com Ellen White, Tiago White e José Bates, ele começa a estudar a Bíblia e eles começam a se reunir em torno de algumas verdades inegociáveis. E a verdade é o seguinte: Jesus, ele não voltou em 1844, mas ele vai voltar. Essa é a verdade. Independentemente dos erros humanos, Deus não vai errar. Deus prometeu, Jesus Cristo vai voltar e isso vai acontecer. Ponto final. Eis que vem nas nuvens do céu e todo olho o verá. Interessantemente que para entender essa coisa do que tinha acontecido com eles, eles acreditavam na purificação do santuário. E aí foram estudar esse tema, foram estudar o livro de Hebreus, o livro de Levítico e etc. E descobriram as verdades sobre o santuário celestial que fazem parte do sistema distintivo das crenças adventistas. Nós cremos que todo aquele ritual que tinha lá em Israel no passado, o pessoal pegava o cordeiro e matava o cordeiro, derramava o sangue no altar, levava o sangue para dentro do santuário, depois para o Santo dos Santos, conseguia o perdão para o povo, então declarava o povo liberto dos seus pecados. Nós cremos que todo aquele processo do santuário terrestre era símbolo das realidades do santuário celestial, que funciona sobre a base do sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados, para nos receber para si como um povo, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem coisa ruim, sem coisa semelhante. Uma igreja perfeita, comprada pelo sangue de Cristo. Além disso, estão estabelecidas também a verdade do sábado e da lei de Deus. É mais ou menos um pouco do que a gente já viu em Apocalipse 12, no verso 17. Todo o fundamento desse sistema de crenças estava baseado no livro de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Eles fizeram os cálculos e chegaram que na metade do século 19, esse tempo profético se cumpriu, e a partir daquele momento para frente, nós estávamos vivendo o que a gente chama de tempo do fim. Dali até a volta de Jesus, ninguém sabe a data, ninguém sabe o dia, mas nós estamos vivendo no contexto final da história desta terra. Eles entenderam isso não só pelo livro de Daniel, mas também pelo livro do Apocalipse. E lá no capítulo 11, verso 19, eles leram assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. De uma forma simples para explicar para vocês, esse texto de Apocalipse 11, verso 19, ele divide o livro do Apocalipse em duas grandes seções. A primeira seção, os primeiros capítulos, é a seção histórica, e os últimos capítulos, a seção escatológica. O que significa isso? Os primeiros capítulos do Apocalipse, eles revelam a história da igreja, dos movimentos sociais, políticos e espirituais que estavam envolvidos no surgimento do cristianismo. Então você tem lá as sete igrejas do Apocalipse, você tem lá os quatro cavaleiros, você tem lá os sete selos, você tem lá as sete trombetas, todas explicando o desenvolvimento da história do mundo até chegar a um ponto definitivo. Um ponto onde abre-se o santuário, vê-se a Arca da Aliança, e ali começam-se as cenas finais da história deste mundo. Ali aparece a visão da mulher, onde ela está atormentada, grávida, para dar à luz, e se revela que o menino é Cristo, e o dragão já quer guerrear contra Cristo. Deus não permite que o dragão vença Cristo, mas Cristo é exaltado ao trono, ele sobe ao céu. Então agora o dragão vai perseguir aqueles que são descendentes da mulher, aqueles que são a igreja. E essa igreja faz o quê? Ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. Então essa é mais ou menos o sistema de crenças baseados em Daniel e Apocalipse que os adventistas seguem. De uma forma interessante, a mensagem da fidelidade a Deus no contexto dos seus mandamentos, ela se torna bastante enfatizada no Apocalipse dali para frente. Nós lemos o Apocalipse 12, 17, que está em contraste com o Apocalipse 13. Então, lá em Apocalipse 12, o povo fiel guarda os mandamentos. O que o povo faz em Apocalipse 13? Eles adoram a besta. Existe um decreto de morte para quem não adorar a besta vai ser condenado. E o mundo inteiro se une para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então você vê que a coisa começa a ficar mais séria no final do Apocalipse. No capítulo 14, vamos lá dar uma olhadinha, nos versos 4 a 5, essa mensagem da fidelidade ela começa a continuar a ser enfatizada quando a Bíblia fala dos 144 mil, que é um texto bastante importante para os adventistas também, que diz assim: são estes os que não se mancharam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. A descrição dos 144 mil é a descrição de um povo que não se contaminou com a mentira, com a idolatria, com a prostituição, com a maldade, no contexto espiritual no qual esse mundo vive. E o que que acontece? Lá depois, no verso 12 do mesmo capítulo, fala que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Em contraste com isso, você tem todo o Apocalipse 17 e 18, que fala da Babilônia, que é também um povo, que é representado por uma mulher que está embriagada com o sangue dos santos, que faz o mal, que deseja o mal, que persegue as testemunhas de Jesus e etc. Então, no fim do livro do Apocalipse, Jesus Cristo volta, você tem todos os eventos que lidam com o milênio, Apocalipse 20, depois desce a Nova Jerusalém, e nós então viveremos a eternidade sem pecado. Então, mais ou menos essa é a estrutura básica dentro da qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia construiu a sua compreensão da Bíblia e daquilo que era a sua identidade e a sua missão. Então, agora, a Igreja Adventista, ela não está preocupada em trazer as pessoas para a igreja simplesmente para que elas, que Deus cura elas, que Deus faz para elas aquilo que elas quiserem. O foco da Igreja Adventista não é esse. O foco é dar um entendimento bíblico das profecias para que as pessoas sejam fiéis, guardem os mandamentos de Deus. Agora, isso eles pregavam desde 1844, desde 1860. Só que Jesus não voltou naquela época. E eles continuavam a estudar a Bíblia. E eles começaram a confirmar toda essa teologia dos livros apocalípticos nos outros livros da Bíblia. E vamos dar uma passeadinha lá pela Bíblia. João 14, verso 15. Alguns de vocês conhecem de cor esse verso, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É Jesus Cristo falando, certo? E aí os evangélicos dizem assim: ah, mas esses são os mandamentos de Jesus, né? Não é os 10 mandamentos. Mas agora me diz, qual é a diferença dos mandamentos de Jesus e dos mandamentos de Deus? Jesus Cristo não falou que ele é o Senhor do sábado? Eu sou o Senhor do sábado. O que que a lei dos 10 mandamentos diz? Lembra-te do dia de sábado para santificar, porque o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Então Jesus Cristo está afirmando que ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor Deus. Os mandamentos de Jesus são os mandamentos de Deus. Correto? Então a Igreja Adventista começou a confirmar na teologia da Bíblia a necessidade da fidelidade aos mandamentos de Deus. Tiago 2, versos 10 a 12. Esse é um texto também bastante importante, bastante enfatizado, bastante interessante dentro dessa discussão, especialmente por ser um texto do Novo Testamento. É um texto que fala da fidelidade à lei de Deus. E às vezes o mundo evangélico usa muito os textos de Paulo, que falam que ninguém é salvo pela lei, e muitas vezes se esquecem do que Tiago nos disse. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago 2, versos 10 a 12. Tiago diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então você tem uma confirmação dos 10 mandamentos muito claros no Novo Testamento através de Tiago 2, versos 10 a 12. Por quê? Ele diz assim: olha, se você guardar 1, guarda 2, guarda 3, guarda 9, mas não guarda 1, você está transgredindo a lei que Deus deu. Do que importa você não matar se você mente? Do que importa você não adorar um ídolo se você transgride o sábado? Você deve falar e agir com a consciência que você vai ser julgado pela lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus é para ser obedecida. Ela não é para ser simplesmente pendurada na parede e desobedecida. 1 João 3, versos 4 a 6. Aí, na teologia de João, também vai estar confirmada a necessidade de guardar os mandamentos de Deus, quando ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ora, sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Olha que texto interessante. João vai dizer assim: o pecado é a transgressão da lei de Deus. Não adianta a gente definir pecado simplesmente como alguma coisa que a gente acha errado. Porque às vezes a gente acha errado e Deus não acha. Ou Deus acha errado e a gente não acha. Do que importa eu achar que mentir não é pecado? Se a lei de Deus diz, não dirás falso testemunho. Não importa o que eu digo, o que importa é o que Deus diz, é o que Deus pensa. É o que João está dizendo aqui. E ele diz assim, que Jesus se manifestou para tirar o pecado. Não é para que a gente continue pecando, transgredindo a lei de Deus. Mas todo aquele que vive em pecado, não viu a Jesus, não conheceu a Jesus. Você percebe o quanto é pesada a teologia bíblica em relação à obediência aos mandamentos de Deus? Ela não tem papas na língua, ela não tem meias verdades. Ela deixa clara a necessidade de fidelidade. E isso vai corroborar toda a teologia do Antigo Testamento. Lembra do Salmo 19:7? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. É a lei de Deus que é perfeita. Lembra do Salmo 119:1? Bem-aventurados aqueles que são irrepreensíveis e que andam na lei do Senhor. Lembra do Provérbios 7:2? Guarda os meus mandamentos e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então a igreja começou a estudar esse tema e começou a perceber a tremenda importância da lei de Deus dentro do contexto da fidelidade, inclusive no Novo Testamento, corroborando também tudo aquilo que o Antigo Testamento tinha dito. Porém, o que é que aconteceu com essa ênfase? Vamos guardar a lei, vamos guardar a lei. O mundo evangélico não guarda, o mundo cristão não guarda, o mundo católico não guarda. Nós temos que ser diferentes. O Adventismo, por causa de ênfases extremas na lei de Deus, se tornou, em um certo período da sua história, uma religião legalista. Era uma religião que não aceitava a mensagem do perdão de Deus para aqueles que pecavam. Eles acreditavam assim: olha, você vem para Jesus, ele te perdoa. Depois que ele te perdoa, se trata de ser fiel, viu? Porque se não for, você vai para o inferno mesmo. Não tem conversa. Não tem perdão de novo, não. Você vem para Jesus, ele te perdoa. Depois você tem que ser perfeito, você tem que guardar a lei. Não é o que a Bíblia diz? É os que guardam os mandamentos, não é os que não guardam, não. Então vocês têm que ser fiel. E muitas vezes, eles até estavam com razão no seguinte sentido: a Bíblia proíbe certos alimentos? Proíbe. A Bíblia proíbe certos comportamentos? Proíbe. Agora, será que a Bíblia nos dá o direito do homem julgar o outro homem? Jesus falou assim: não julgueis para que não sejais julgados, certo? Agora, muitas vezes eles esqueciam isso e eram legalistas mesmo. Qual que é a conclusão natural do legalismo? É aquilo que a gente chama de perfeccionismo. Se a mensagem é que a gente guarda os mandamentos de Deus, então a gente tem que ser fiel. Ser fiel é sinônimo de ser perfeito. E aí começa a briga do que a gente chama de perfeccionismo dentro da igreja, que é uma discussão enorme, ampla. Existem inúmeras teses, doutorados, mestrados, livros de pessoas que escreveram a respeito do tema da perfeição. E por aí vai a discussão dentro da igreja. Agora, uma outra ênfase importante que surgiu dessa questão é o exclusivismo. A igreja começou a desenvolver uma questão seguinte: Deus nos escolheu como povo do fim, para a gente ser fiel, nós somos melhores do que os outros, e nós guardamos a lei, e nós vamos mostrar para os outros que nós estamos certos, que nós somos melhores. E aí começou a existir muito embate entre a igreja adventista e o mundo evangélico. É daí que surge a ideia, por exemplo, da igreja adventista ser uma seita. Porque seita é uma coisa negativa. Seita, pelo menos para o mundo evangélico, seita é um lugar que as pessoas não adoram a Deus, que tem doutrinas satânicas, que tem coisas erradas, justamente por causa dessas ênfases diferentes. Então a igreja dizia que tinha que guardar a lei, os evangélicos diziam que a lei não salvava ninguém, e como é que ficava essa situação? Olha só, para piorar a situação, dentro dos escritos de Ellen White, existem muitos textos que falam da fidelidade à lei de Deus e da perfeição. E aí esses homens adventistas pegavam esses textos e começavam a dizer: tá vendo? Tem que parar de pecar e tem que ser perfeito. E olha só o tipo de texto que Ellen White escreve. Ela diz assim: a questão de mais profundo interesse para cada um deve ser: estou eu cumprindo os requisitos da lei de Deus? Somente por meio de um minucioso exame de nós mesmos, à luz da palavra de Deus, poderemos descobrir os nossos desvios de sua santa norma de justiça. Nele, em Cristo, podemos ter perdão das faltas passadas e na sua força poderemos tornar-nos homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. Então, Ellen White tem essa ênfase. Olha para a lei de Deus. Você tem guardado ela? Examina o teu coração para que você busque a Deus para receber o perdão das suas falhas daqui para o passado, aquilo que você já falhou, e para que você receba força para ser homem e mulher perfeito ou perfeita em Jesus Cristo. Essa é uma ênfase de Ellen White. Olha um outro texto interessante também. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual as suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e nele não havia pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Você percebe a força do texto? Ellen White diz assim: enquanto Jesus está no santuário por nós, nós devemos procurar ser perfeitos. Por quê? Porque Jesus foi perfeito. Satanás não achava nada em Jesus, e ele também não deve achar nada de mal em nós para que a gente possa passar pelo tempo do fim. Então, o que que acontece? Da mesma forma como a Bíblia diz, seja perfeito, Ellen White também diz, seja perfeito. Agora, não tem um outro lado da moeda? Olha que interessante. A igreja continuou a estudar a Bíblia e os escritos de Ellen White e percebeu que, além da ênfase na obediência à lei de Deus, eles testemunharam de outras questões importantes nessa discussão. Esses não são os únicos textos que a Bíblia diz. E olha só, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 3, os versos 19 e 20. O que que a Bíblia diz dentro dessa discussão da lei de Deus, que vai iluminar a discussão da perfeição também? Então Paulo diz assim, olha: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e que todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha só o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, vamos lembrar da nossa palestra lá dos paradoxos. Existem textos que falam para a gente ser fiel a Deus, para a gente guardar a lei de Deus. Esses textos, porém, não negam o fato de que a Bíblia também afirma que ninguém é justificado pela lei de Deus. Tudo que a lei diz, diz para que se cale toda a boca, para que todo mundo se julgue culpado diante de Deus. Porque quando a lei de Deus diz não cometerás adultério, ela está admitindo que qualquer pecado sexual, em qualquer sentido, é um erro e ponto final. Para que se cale toda a boca, para que nenhum ser humano tenha a pretensão de dizer que não tem pecado. E talvez um ser humano não tenha pecado sexual, mas tem pecado em relação à mentira, ou em relação à falta de amor, ou em relação à falta de fé, como a gente já viu aqui também o conceito de pecado, certo? Então o que a lei diz? Para que se cale toda a boca, todo mundo já pecou, ponto final. Então a justificação não vem pelos meios de guardar a lei, ela vem pela fé em Cristo e ela nos alcança. E depois, 1 João 1, versos 8 e 10, vai dizer assim, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. De outra forma também, olha que legal esse texto de Ellen White aqui. Jesus ama os seus filhos, mesmo quando eles erram. Ele mantém o seu olhar sobre eles, e quando fazem o que está ao seu alcance, implorando o auxílio de Deus, podem estar certos de que o seu serviço será aceito, embora imperfeito. Jesus é perfeito e a sua justiça lhes é imputada. E lhe dirá, tirai-lhe as vestes sujas e vestiu de trajes novos. Jesus compensa as nossas deficiências inevitáveis. Ellen White, ela não fala simplesmente que a gente tem que ser perfeito e se não for perfeito não vai para o céu. Ela fala de que os seres humanos têm deficiências inevitáveis. Com a entrada do pecado no mundo, se tornou impossível para o ser humano amar a todos de forma perfeita. É inevitável que em algum ponto a gente perceba que a gente tem falta de amor. E isso é pecado. Falta de amor no contexto familiar. Irmão briga com irmão? É pecado. Pai briga com filho? É pecado, ponto final. E aí olha que interessante. Se a mensagem fosse só da perfeição, todo mundo aqui ia ficar desanimado, não é verdade? Ninguém ia acreditar que ia pro céu, né? Pelo contrário, a gente ia fechar essa igreja e ir embora sem confiança nenhuma na nossa salvação. É por isso que a salvação não vem pela lei. É por isso que a salvação não vem pela nossa obediência. Agora, quer dizer que não é importante obedecer? Claro que não. É muito bom e muito importante obedecer. Tanto quanto possível, cada vez mais e cada vez melhor. No contexto do amor, no contexto da fé, no contexto da fidelidade aos mandamentos de Deus. E aqui a gente precisa entender. Olha só um outro texto interessante de Ellen White. Se me confessardes diante dos homens, Jesus falando, eu vos confessarei diante de Deus e dos seus santos anjos. Tendes de me servir de testemunhas na terra, condutos por onde minha graça possa fluir para a cura do mundo. Assim serei vosso representante no céu. O Pai não vê o vosso caráter defeituoso, mas vos olha revestidos da minha perfeição. Sou o meio pelo qual as bênçãos do céu descerão a vós, e todo aquele que me confessa, partilhando do meu sacrifício pelos perdidos, será confessado como participante da glória e alegria dos salvos. Olha que texto bonito, Ellen White dizendo assim, que o Pai, quando olha para nós, não vê as nossas imperfeições de caráter, mas vê a gente revestido da perfeição de Jesus Cristo, com a única condição de sermos sinceros na nossa relação com o Salvador. Como é que a gente pode ser perfeito diante de tudo isso? Nós podemos ser perfeitos admitindo a nossa imperfeição. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, no exato momento em que a gente confessa que a gente tem dificuldade de amar, Deus nos perdoa e nos reveste da perfeição de Cristo. E Ele não olha a gente como pessoas defeituosas. Ele olha a gente como seus filhos amados, em quem Ele tem prazer. Agora, a gente termina essa mensagem dizendo o seguinte. Por causa da dificuldade de se manter essas duas ênfases em equilíbrio e coerência, ainda existe dentro da igreja grupos que enfatizam apenas um lado dessas duas mensagens. Existem pessoas na igreja que só pregam sobre que a gente tem que ser fiel a Deus. A gente tem que guardar os mandamentos, não pode pecar, tem que fazer tudo certinho. Existem pessoas dentro da igreja que pregam só isso. Existe um outro grupo dentro da igreja que só prega o seguinte, pecar é normal, não vamos se apavorar por causa disso não, Jesus aceita a gente do jeito que a gente é, a gente vai para o céu mesmo, Jesus é o nosso Salvador, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí a gente entende que existe um problema. Queridos, é o seguinte, as mensagens da fidelidade à lei de Deus, ao nível da perfeição, da salvação pela graça mediante a fé e da imperfeição, elas têm que se unir para formar um todo que resulte em uma só verdade. Então a verdade é o seguinte, nós estamos vivendo dentro de um contexto no mundo onde o pecado está se tornando cada vez mais descarado, cada vez mais forte, cada vez mais sedutor, cada vez mais real na vida das pessoas. Verdade ou mentira? Verdade. Hoje em dia é muito difícil você conhecer pessoa que não mente, você conhecer pessoa que não se entrega à sexualidade, que não é ideal, que não é correta e etc. Muito difícil você encontrar pessoas que são honestas, verdadeiras, sinceras, em amor e etc. E as pessoas estão cada vez mais cumprindo aquilo que a profecia da Bíblia diz. Estão adorando a besta, adorando o diabo, seguindo os caminhos deste mundo. E como é que Deus responde a essa mensagem? De duas formas. Primeiro, Jesus Cristo morreu por todos. Todos aqueles que estão vivendo em pecado têm a chance de encontrar em Jesus um Salvador que lhes perdoa e que lhes purifica, certo? Agora, quando Jesus perdoa e purifica, Ele não perdoa para que as pessoas continuem sendo mentirosas, vaidosas e etc. Ele quer transformar a vida das pessoas, não é verdade? Aí, quem que é que Ele quer como povo dEle? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É a mensagem da fidelidade. Essa mensagem da fidelidade, ela tem que se estender até o nível da perfeição. Sede vós perfeitos, porque o Pai do céu é perfeito. Aí já entra outra ênfase, mas ninguém é. Então, o que acontece? Não sendo perfeitos, a gente admite isso para Deus. Pede perdão, se arrepende, ora e busca melhorar. E agora a gente vai fazendo esse quadrilátero aqui, sempre se mover. A gente admite que a gente não é perfeito, então a gente precisa o quê? Da salvação de Jesus. Que Ele nos perdoe e que Ele nos salve. Essa salvação vai nos conduzir à fidelidade à lei de Deus com o alvo da perfeição. E nós não podemos negar nenhuma dessas coisas. E assim, Deus vai colocando no nosso coração aquilo que a gente chama do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de salvação para aquele que é imperfeito, para que ele possa se tornar fiel e desenvolver a sua fidelidade até ser perfeito. Quando a gente olha dessa forma, não é tão difícil de entender. Agora, se a gente enfatizar só uma dessas coisas, aí a gente diz assim, não, tem que ser perfeito. Então a salvação não é pela graça. A salvação eu tenho que conquistar. A salvação é pelas minhas obras. Então é pela roupa que eu visto, é pela comida que eu como, ou é pela comida que eu não como, ou é pelo jeito que eu namoro, ou é pelo jeito que eu não namoro. E agora eu fico querendo cuidar da vida dos outros e julgar os outros. Não acontece muito isso dentro da igreja? Por quê? Porque eles querem ser fiéis e ficam vendo o defeito dos outros. E aí os outros são infiéis e eles começam a ser infiéis também. Ah, mas todo mundo faz, então eu também faço. E aí todo mundo perdido, todo mundo vivendo tudo errado. Todas as verdades de Deus, elas se conectam em uma só mensagem, do perdão àquele que é imperfeito, e da mensagem para que a gente se torne, em Jesus Cristo, fiéis aos mandamentos de Deus. Amém. Como é que vocês estão? Como é que eu estou em relação aos mandamentos de Deus? Num sentido radical, a gente se sente pequeno diante da lei de Deus, pelo menos eu me sinto assim. Talvez tenham pessoas aqui hoje que já estão mais maduras do que eu na sua caminhada cristã e se sentem bem. Elas olham para a lei de Deus, que é a lei do amor e da liberdade, e elas agradecem a Jesus porque elas têm conseguido amar as pessoas, têm conseguido ser libertas de pecados que elas tinham no passado e que elas não têm mais. Agora, talvez também eu possa estar falando para pessoas que estão carregando dificuldades de amar, de perdoar, de serem fiéis a algum dos mandamentos de Deus em relação à mentira, à sexualidade, ou às palavras, aos pensamentos, às coisas ruins que esse mundo às vezes oferece e que acabam habitando no nosso coração. Como é que está o seu coração em relação a isso? Sabe, irmãos, a lei de Deus, ela é um espelho da perfeição. Ela é um espelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca pecou. Ele foi uma pessoa perfeitamente feliz, perfeitamente fiel e de forma a poder morrer como sacrifício por nós e perdoar todos os nossos pecados. Amém. Você precisa do perdão de algum pecado? Você precisa da unção de Deus para ser melhor, para ser diferente, para que isso não seja só teoria na sua vida, mas que seja uma realidade na qual Deus te perdoe, Deus te transforma em direção ao amor perfeito? Você tem a necessidade de aceitar de Deus o perdão e o poder para ser diferente? Você tem essa necessidade? Eu tenho essa necessidade, irmãos. Eu gostaria de fazer um apelo para que a gente, que todos nós que sentimos a necessidade do perdão da imperfeição e do poder de Deus para ser perfeito, você possa se colocar diante de Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de joelhos na presença de Deus. Eu vou fazer isso porque eu preciso disso, preciso do perdão, preciso do poder de Deus para ser totalmente diferente do que eu sou. E quem sabe alguns de vocês também precisem dessa experiência, de se curvar diante de Deus, de assumir aquilo que está errado. A gente fala por aí que a gente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, mas será que isso está se concretizando em fidelidade na nossa vida? Ou a gente fala isso só por causa que a gente não trabalha no sábado? E nos falta amor, e nos falta fé, e nos falta fidelidade. Você tem necessidade de dobrar sua vida diante de Deus? Você tem o privilégio de fazer isso agora, eu vou me ajoelhar. Se você quiser fazer o mesmo, faça também. E vamos terminar esse culto em oração a Deus. Papai do céu, eterno e querido, muito obrigado por nós que podemos nos colocar de joelhos na tua presença. Obrigado porque a mensagem da perfeição, ela alcança aqueles que são imperfeitos, Pai. Nós queremos guardar a tua lei, Deus, mas nós percebemos na nossa carne, na nossa mente, uma lei que guerreia contra a tua lei, Pai. Uma lei que muitas vezes nos torna hipócritas, mentirosos, sensuais, falta de amor, falta de fé, falta de perdão. E nós não queremos ser assim, Pai. Nós queremos ser uma igreja diferente, onde o teu amor habite, de forma sincera e verdadeira. E assim, Pai, que as pessoas ao entrarem aqui, não encontrem um grupo de hipócritas, mas encontrem uma igreja que te ama e que ama as pessoas, Pai. Que o Senhor nos salve dos nossos pecados, Deus. Eles são muito pesados, eles são muito reais. Eles nos acompanham, Pai, na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento. Mas nós queremos admitir eles para o Senhor. E queremos te pedir que o Senhor tire eles da nossa vida, Pai. Guia, Pai, os nossos relacionamentos, a nossa vida pessoal, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual acima de tudo. Que nesse mundo, Pai, nós vivamos para a Tua honra e para a Tua glória. E possamos realmente guardar os Teus mandamentos pela fé em Jesus Cristo. Que o Senhor nos faça fiéis e felizes acima do que temos sido. E assim o Senhor nos dê a Tua graça e a Tua paz desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.